Theo, você já percebeu como as páginas sagradas da Bíblia estão cheias de histórias de pessoas que passaram por dias difíceis, provações, tribulações? E mesmo assim, no meio disso tudo, sempre há um traço da bondade e do plano de Deus? Sim, e é incrível como, mesmo quando a vida parece sombria e injusta, essas histórias mostram que Deus continua presente, como se Ele estivesse sempre trabalhando, mesmo quando não vemos. Um exemplo forte é a jornada de José no Egito. Ele enfrentou a injustiça, a traição, foi jogado em situações terríveis. E mesmo assim permaneceu fiel a Deus. Enquanto tudo parecia perdido, Deus estava preparando algo maior para ele. Nos bastidores, moldando José para uma posição de liderança e de redenção. A história dele lembra a gente de que, mesmo em meio à adversidade, Deus tem um propósito maior para cada um de nós. A fé inabalável de Jó. E quando falamos de fé em dias difíceis, não tem como não lembrar de Jó. Verdade. Jó enfrentou perdas devastadoras, sofrimentos profundos, dores que muitos nem conseguiriam suportar. Mas ele manteve a fé inabalável no Senhor, mesmo quando tudo parecia desabar. E no final, Deus restaurou a vida dele e o abençoou abundantemente. Mostrou que a bondade divina pode florescer até nos momentos mais escuros. A história de Jó é um lembrete eterno de que o sofrimento não é o fim. Muitas vezes é o começo de um novo capítulo onde Deus manifesta seu poder e sua compaixão. Theo, e o maior exemplo de todos, a cruz. Sim, a crucificação de Jesus é o ponto mais profundo da dor humana. E ao mesmo tempo, o ápice da bondade e da redenção divina. Ali, no dia mais sombrio da história, quando Jesus foi crucificado, parecia que toda a esperança tinha morrido. Mas foi justamente através daquela tragédia que Deus revelou seu plano perfeito de salvação para toda a humanidade. Isso mostra que, mesmo quando a gente não entende o motivo do sofrimento, Deus está agindo com amor, transformando dor em propósito e desespero em esperança. Conclusão: esperança nos dias difíceis. Quando a gente olha para José, Jó e Jesus, percebemos que os dias difíceis não são a história inteira. Sim, eles são só parte do processo. Deus escreve capítulos de redenção no meio da dor. E com sua bondade, transforma sofrimento em crescimento e fé. Que essas histórias inspirem você e a todos nós a continuar confiando na bondade divina, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Porque, como a Bíblia ensina, a luz de Deus sempre vence a escuridão.